rima só pra me conquistar. Bobinho, coitadinho, acha que com isso eu vou me apaixonar. Se toca, não me provoca, porque eu não sou de ferro e você sabe que eu te quero, mas você tá devagar. Decida, acorda pra vida, vai pra outra fila porque essa vai andar. Se calou, por me deixar no sufoco, mas vou te dar um troco e você vai se dar mal. Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vai ser comigo que você vai ficar no final. Se calou, por me deixar no sufoco, mas vou te dar um troco e você vai se dar mal. Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vai ser comigo que você vai ficar no final. Vai ser comigo que você vai ficar no final.